dentro em mim. Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim. Em dias maus, e o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Ai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai, pedi, pedi, e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu realidade.